Conversas Aleatórias. Estimados ouvintes, esta é a emissão 136 de Conversas Aleatórias, a primeira de 2016, e ao regresso a 3, mais um mês depois, o Nuno Miguel, afinal é só o 2, o Nuno Miguel e o Joaquim Pereira, boa tarde, como está? Muito boa tarde a todos. A 2, porque o Carlos, entretanto, adormeceu com a música Lazarus. A interpretação é de Michael C. Hall, e o original, claro que é de David Bowie, não sei se sabem, morreu. No domingo passado, e esta música Lazarus foi tipo um single promocional, foi um single lançado, uma música lançada antes do lançamento do álbum. O álbum intitulado Black Star, a Estrela Preta, que foi o 25º álbum de estúdio, coisa pouca, e o último enquanto vivo, de David Bowie. O vídeo desta música foi lançado no dia 7 de janeiro e ele morreu no dia 10. Coisas que acontecem. Carlos Mano Quartos já acordou, boa tarde. Olá, boa tarde, caros ouvintes. Sejam bem-vindos, da minha parte também, a mais uma edição do nosso Conversas Aleatórias. E de... sim. Este assunto é muito interessante, sabes? Eu fico inclusive a pensar porque... claro que isto agora há muitos rumores, não é? Inclusive já se diz que ele morreu exatamente como queria. Foi uma morte tão boa, por dizer assim, que até já supõe-se de que ele tenha tido a chamada morte medicamente assistida. Ele tinha cancro já há 18 meses, portanto não, já se sabia que ele não tinha muitas soluções de sobreviver. E fala-se até que ele terá acabado com o próprio sofrimento, de uma forma que cá está, medicamente assistida, não é? E que lançou este álbum, este 25º álbum de estúdio, ao contrário do que disse Nuno, não é, pelo menos em vida, é mesmo assim, 25º álbum de estúdio, porque mesmo depois de morrer não pode gravar mais nenhum álbum em estúdio. Não, mas já pode ter músicas gravadas e tu não sabes. Sim. Já não é a primeira vez que isso acontece. Sim. Há músicas já gravadas por um artista que nunca foram lançadas em CDs, depois juntam-nas e lançam um novo CD. Foi gravado na mesma pelo artista enquanto estava vivo, por isso. Sim, mas não. Coisa, está bem, tens razão. Eu sei o que digo, às vezes. Às vezes. Não, porque isso já aconteceu com outros atrizes. Sim, os próprios Queen, por exemplo, não é? Quem nasce Cole também não. Já estavam coisas gravadas? Também nunca cantou com o pai, mas depois. Ah, mas isso é sem montagens. Sim, isso já não é estúdio. Quer dizer, é em estúdio não é mesmo. Nós. Aí a falar? Não. Não. Não. Não. Hoje temos aqui muitos temas de conversas aleatórias. Para quem nunca ouviu isto, e estamos num ano novo, como é recordar, temos tópicos para analisar todas as semanas, como música, recordação, frase, passagem da Bíblia, palavra nova, notícia, insólito, efeméride, e estou a dizer isto tudo porque isto tudo vai passar no programa 2. Portanto, vamos lá embora. Ah, então, o registro é este? Era do Lázaro? Do... Não, é a música. Ah, isto é a música. A recordação cabe ao Carlos Bonaparte, que tem a ver com cassetes. É verdade. É verdade. Que pode chegar para a frente também. Ou K8. Às vezes diziam-me na escola uma coisa parecida. Era um bocadinho feia, mas diziam. Oh, K8! Ah, K8, mas enfim. É, havia pessoas estúpidas. Enfim. Ou K9, enfim, não interessa. O que interessa é que em 1999 eu ouvi um senhor que eu até ao princípio achava que ele tinha bebido. Eu não sei a mesma letra, só sabia. All of my life I try so hard. Era David Bowie. E esta música, essa música que eu não sei como é que se chama. Thursday Child. É isso, Thursday Child. Como é que eu sabia? Eu sei, mas esqueci-me desta. A Criança de Quinta-feira. Esqueci-me. Tinha-me esquecido. Pronto. E eu lembro-me muito bem de gravar esta música. Foi numa tarde de chuva, bastante chuva. E este single foi um dos mais vendidos de todo o ano de 1999. Lá aparecia aquela tarja ou aquela tabuleta, ou o que é que aquilo seja, grande, vermelha, com umas letras brancas, a dizer David Bowie, Does This Child. E no canto esquerdo inferior, o sol do Sol Música. É a minha segunda cassete de vídeo, música número 35. A frase da semana também tem a ver com isto. O produtor norte-americano Tony Visconti, que esteve quase sempre ligado à carreira de David Bowie, diziam que a morte de David Bowie foi como a sua vida. Foi uma obra de arte. Eu pergunto ao Joaquim Pereira, que é mais experiente do que eu nestas matérias, do além, como é que uma morte é uma obra de arte elaborada pelo próprio? Explique-me lá, que eu não percebi muito bem esta coisa. Se bem que depois o Tony Visconti disse outra coisa, mas isso eu vou dizer. Depois da sua explicação muito sábia e alienígena. Alienígena. Foi o que eu disse. Era bem. Como é que a morte é uma obra de arte de alguém? Ora, explique-me. Eu acho que não consigo definir essas situações. Uma morte ser uma obra de arte. Uma morte ser uma obra de arte. Epá, só se for daqueles crimes perfeitos que não são bem. Isto é querer deixar aquelas frases bonitas sobre a morte de um artista, uma lenda da pop rock. Não, mas eu tenho uma outra ideia. Então diz lá. Sobre a obra de arte. Pegando nesta tese. Que ele terá tido a morte medicamente assistida. Reparem, ele preparou o álbum, ele lançou o álbum 2 dias ou 3 dias antes de morrer, visitou a cidade de Berlim, que foi aliás, a coisa que eu acho mais, a melhor coisa que a Alemanha fez depois de ganhar por 7-1 ao Brasil, foi mesmo o tempo em que o David Bowie lá esteve, pronto, na década de 70. Isto porque, pronto, ou seja, ele sempre viu Berlim como uma cidade muito importante para ele, sempre foi. E ele foi visitar Berlim, foi visitar Londres. Aliás, até acho que foi Londres que ele foi visitar. Agora ele é britânico, mas não é de Londres, acho eu. E basicamente, ou seja, tudo antes dele, ou seja, pouco tempo antes dele morrer. E morreu na sua casa, na sua tranquilidade. E pronto, o que é que foi? Não, para morrer, queria. Bom, eu deixo-lhe falar, já disse que era em ONU, quem era o Focarros, para não se acreditar em todas as teorias. Uma coisa que vai exatamente contra aquilo que estás a dizer é que uma semana antes do Bowie morrer, ele telefonou ao Visconti e ao produtor dele para preparar um novo álbum. Isso é uma coisa medicamente assistida, e assim ele já estava a pensar no novo álbum, não estava a pensar na morte. Aliás, e a segunda frase que eu ia dizer do Visconti é: mesmo no final, o David Bowie estava a preparar o sucessor do Black Star e eu fiquei radiante, ou seja, eles iam trabalhar juntos. E diz ele, o fim da sua vida deve ter sido muito rápido. Ele deve ter ficado muito doente depois daquele telefonema na semana passada. Portanto, foi uma coisa repentina. Não foi. Paraíso já estava a preparar as coisas. Mas está bem. Mas, cada um vai assim, no que vai. É, depende, porque assim, ou seja, se já tinha cancro há 18 meses. Sim, ele, mas ele não contava. Ele adoeceu de uma semana para a outra. Mas não contava a falecer ou piorar tanto neste, no início deste ano. Depois... Eu não gosto de entrar em especulações, portanto abstenho-me de qualquer comentário. Não tenho lá especulações, eu estou a dizer o que está aqui escrito. Mas a pessoa desiste, diz aquilo, mas nós não estávamos lá para ver. O produtor é que contou. Para todos os efeitos, para todos os efeitos. Ele se calhar pode não pedir toda a verdade por dentro da produtora, ou pode ter tomado a decisão só a última hora. Bem, o que interessa, e é o mais importante. É que no meio de todas estas teorias há uma certeza que é o Elvis Presley ainda está vivo. Exato. Ah, pois. As teorias foram subtrações. E o Hitler também. É, acho que estão os dois juntos a parar a segunda versão da Mein Kampf. O registro, para já fechar. Já hesitaram este... outra vez isso. Mas isso é igual, então todos eles vão fazer uma versão diferente. Ah. O registro, para fechar isto, é a letra de Lazarus. Isto até não são as teorias, mas eu achei curioso. A letra desta música que acabamos de escutar, interpretada pelo Michael C. Hall. E aqui deixo um aviso, um pequeno à parte. Cuidado com as pesquisas que eu faço. Porque a primeira vez na vida que eu pesquisei por notícias do Michael C. Hall, vocês perguntam: quem é o Michael? Tem que perguntar os dois. Eu não conheço. É o Michael C. Hall. O Michael C. Hall é muito conhecido nas televisões e em vários filmes, mas mais na televisão por ser o protagonista e um dos produtores e um dos argumentistas de Dexter, a série famosa do Polícia que Matava os Assassinos. O Michael C. Hall também passou por cancro em 2012, sim, acho eu. Ele o Michael C. Hall, que foi o cantor que ouvimos a abrir esta emissão, ele também canta, já há muito tempo. E ele foi interpretar. A primeira vez que eu pesquisei para Michael C. Hall nas notícias, apareceu-me isto por ser a coisa mais recente, que foi há poucas semanas que ele apareceu num programa de televisão norte-americano. Quando eu pesquiso pelo Dexter, o Dexter que mata alguém. Dois dias, no dia a seguir aparece o David Bowie morto. Portanto, cuidar com as pesquisas que eu faço quando procuro pelo Dexter. Eu procurei no sábado, dia 8, não, 9, dia 9, e no dia a seguir, ou seja, a primeira pesquisa que eu fiz por ele foi no dia 9. No dia 10, o David Bowie aparece morto, que é o autor desta música. Claro que é coincidência. Resumindo, foi o Nuno. Exato. O Nuno, ninguém mandou o Nuno pesquisar para o Michael C. Hall. A letra de Lazarus, começam logo. Aliás, o público aproveitou muito bem este verso para a manchete do dia a seguir. Look up here, I'm in heaven. Olha cá para cima que eu estou no paraíso, no céu. O vídeo desta música aparece 3 dias antes da morte. E nota-se que aqui a letra é uma coisa já de final. Olha, eu vou ser. Olha aqui a parte final. I'll be free. Esta parte já foi cantada enquanto estávamos os três a falar, pelo Michael Z. Hall. Cantada por ele. Eu vou ser vivo, livre, como um pássaro. I'll be free just like a dead bluebird. E ele parece que está já numa coisa de se soltar, de sair. Sim, portanto, ou seja, tudo isso faz sentido com aquilo que eu disse há pouco. Não faz tanto sentido com o Visconti. Tony Visconti. Inclusive, isto agora não é, eu não posso falar nisto porque eu não vi, como é lógico, mas visto pelos olhos do Nuno Marco, diz o Nuno Marco, acho que o Nuno Marco foi alguém que comentou na página do Nuno Marco que disse: eu vi o vídeo. Ah, foi o Nuno Marco, foi. Eu vi o vídeo ontem, isto no dia 10, vi o vídeo ontem... De Lazarus? Sim. E senti um arrepio, uma coisa do género, no olhar dele. Parecia que ele estava a despedir. E hoje recebo a notícia da morte. As pessoas também depois associam as coisas, já depois das notícias, tal como eu estou a fazer. Sim, não, mas é aquilo que ele diz. Eu, quando vi o vídeo, arrepiei, não sei quanto, não sei o quê. E depois, no dia a seguir, a morte. Ou seja, eu acho que é por tudo isto que se diz que a morte dele foi uma obra de arte. É, coincidência. Olha, no sábado... Uma conjugação de coincidências, que às vezes foi uma coisa... No dia 9, no outro sábado, o Arsenal jogou e o Aaron Ramsey marcou um gol. E é famosa a teoria no mundo do futebol. O Aaron Ramsey marcou um gol, no dia a seguir, ou poucas horas depois, morre uma personalidade muito conhecida em todo o mundo. Quando ele marcou no sábado, à noite estava a dar nas notícias, eu disse ao meu pai: vamos ver quem é que morre amanhã. E morreu o David Bowie, uma coincidência. Eu disse aquilo por dizer, porque sei que quando o Ramsey marca, alguém muito conhecido morre. E aconteceu outra vez. Mas ainda vão dizer que foi o Ramsey que matou o homem também. Bom, isso é uma coisa muito. Vamos muito deixar o Bowie, que ele está aqui atrás de nós, o espírito. E vamos passar à passagem da Bíblia com um registro. É que até na gala da FIFA, que premia os melhores do ano, ouvem o conversas aleatórias, é uma verdade. E portanto, nós vamos aqui ouvir um registro, desta vez, em vez de ser escrito. É mesmo sonoro, porque vamos ouvir o homem a falar. Chama-se Vandel Lira. Minha esposa chorando, realmente, ele também. Nome de craque, goleiro, o Wendel. Queria primeiramente agradecer a Deus por esse momento único na minha vida. E eu queria deixar uma passagem bíblica que eu acho que, creio eu, que quando Davi e Golias, quando Golias apareceu, todo mundo olhava para ele e falava: ele é muito forte, ele é muito grande, não tem como ganhar dele. E Davi, quando olhou para Golias, disse: ele é muito grande, não tem como errar. E assim temos que lidar com nossos problemas diários na nossa vida. E assim que eu agradeço a todos. Muito obrigado. Isto foi retirado da Gala Bola de Ouro, que aconteceu na segunda-feira passada, dia 11 de janeiro. E o Wendell Lira, que foi o jovem brasileiro que falou agora, ganhou o prémio Puskás. Lembra-se do Puskás, Joaquim Pereira? Atribuíram o nome prémio do Puskás. Era major na tropa. Grande jogador do Real Madrid noutras alturas. Mas antes era checo. Eu não disse que deixou de ser checo. Ele não jogou para a Checoslováquia. Eu estou a dizer, jogou no Real Madrid, não estou a dizer que ele era espanhol. O Di Stéfano é que foi para a Argentina e depois para a Espanha. O Puskás, que atribuiu o seu nome ao prémio de melhor golo do ano, e este Wendell Lira, um desconhecido até no Brasil, porque ele jogava na Goianésia, esse clube que já ganhou 3 taças de Libertadores e 4 campeonatos do mundo. O Goianésia no campeonato da 2ª divisão lá do estado da Goiânia, uma coisa assim. E marcou um grande gol, pronto, passou na televisão, estavam 400 pessoas no estádio, mais do que no Canidão Coimbrões. Só que como passou na televisão, passou a ser conhecido e o homem ganhou o prémio. Porquê é que eu trouxe isto? Obviamente, mal o ouvi em direito a dizer a passagem bíblica e olha lá, conversas aleatórias. O David Golias comparou: eu sou pequeno e no meio dos Messi e dos Suárez e dos grandes gols, eu estou aqui e ganhei, ele a chorar e tal. Eu não trouxe só por trazer. O que é que eu acho engraçado, nós nunca falamos nisso aqui. O Brasil, e isto nota-se em jogadores de futebol, nota-se em árbitros. Eu lembro quando a Sport TV começou a transmitir o campeonato brasileiro, disse logo: há aqui algo diferente no futebol brasileiro, até podemos ver já antes do jogo começar. Porquê? Porque o árbitro meteu a bola no meio do campo e antes de começar, não posso mostrar na rádio, mas começou a benzer-se tudo e a fazer os sinais e a olhar para o céu. O próprio árbitro ali a fazer as suas rezas. Muita religiosidade. Era isso que eu ia dizer. O jovem brasileiro, o primeiro, logo, e ele disse: eu cortei aqui um bocado. E nós vemos isso, mesmo sem ser futbolistas, cantores e não sei o quê. Qualquer um que venha do Brasil, contexto, graças a Deus, Deus está a olhar por mim lá no céu. É logo das primeiras coisas que dizem. E ele, além de agradecer, de ser um sonho estar ali no meio do Messi e do Ronaldo, começou logo a agradecer a Deus e até foi buscar a passagem da Bíblia. O curioso é que, estou a falar do Brasil, falam o português, mas Argentina e Bolívia e Chile é tudo muito parecido. Que América tudo do Sul, que é hispânico. Na América do Sul, o Brasil, como é o país maior, também fala português, eu falo mais. O curioso é que no meio desta religião toda, e Deus está a olhar por mim, e graças a Deus, é onde há mais porrada, é onde há mais violência, é onde eles se matam a todos. O que é que diz isso, Joaquim Pereira? Você que é um especialista no assunto também. Então vemos, religiosidade que há no Médio Oriente. Sim, é tudo por Deus. É tudo por Deus. E repare que eles, ao mesmo tempo que rezam muito, que eu sei que rezam, e são fiéis e são capazes de chegar atrasado ao treino, se calhar para ir à missa, estou eu a supor. Não são religiosos, são fanáticos. Pronto. E quando chega a altura de serem todos amigos uns dos outros, é o que se vê nos jogos. Na maior parte, muitos são fanáticos, isso é. E, mas aquilo que eu mais destaco aqui nem foi isso. Então? Foi ele ter falado português? Não é a primeira vez. O Mourinho já fez isso, o Ronaldo fez isso, quando ganhou. Também é a primeira vez que eu vejo estes prémios. E eles não sabem falar outra língua? Aquele lá de Goiás. Vem lá de Goiás, lá do fim do mundo. Palavra nova, cabe ao Carlos. É verdade. Opróbrio. Isso é bonito. Opróbrio. Sabe o que é que quer dizer? O Joaquim não uma sabe. Uma vida que é? Bio é, é vida. Ah. E o próprio é uma vida de? Não é vida de. Não. O que é, Carlos Bonaparte? Opróbrio. Conseguimos arranjar uma palavra que o Joaquim não sabe. Ora que bom. Eu calculei que não, porque eu nunca tinha visto em nenhuma parte esta palavra, mas percebi que era. Estamos sempre a aprender. Opróbrio é, neste caso, humilhação. Vergonha. Sim. Todos estes sentidos denotativos. Opressão da vida. Por exemplo. Exato. Sim. Ah. Uma vida oprimida, uma vida envergonhada. Opressão da vida, sim. O computador sempre a funcionar, é aqui ao lado direito. Eu essa palavra conhecia, mas. O extremo direito já muito bem aqui na mas. Que dizer essas coisas todas? Porque, por exemplo, um exemplo é uma ofensa. É uma coisa. É, basicamente é isso. Eu lembro-me. Baixeza. Eu lembro-me de. Ou seja, a frase em que eu li isto foi algo do estilo. Depois do opróbrio que foi a Segunda Guerra Mundial. Não, ou seja, depois da vergonha, depois da humilhação que foi. Desgraça, sim, exatamente. E achei essa palavra interessantíssima. Os três significados têm aqui: é desonra pública, afronta muito grave e abjeção extrema. Pronto, é um resumo do que estamos a dizer. Não, pois porque é mais do que humilhação. É, ou seja, é uma humilhação reforçada. Ainda mais extremo, ainda mais humilhante que a humilhação. Então, é um opróbrio. Estamos sempre a aprender, Joaquim Pereira. Passamos para uma das notícias desta semana, que foi publicada na terça-feira, que diz aqui mais respeito ao extremo esquerdo, ao Carlos Bonaparte. Começa logo o texto assim. Para cegos, todos os outros sentidos são vitais, nomeadamente o tato e também a audição para ouvir cães. Isso não diz. Mas passamos para uns cientistas da Universidade de Nevada, nos Estados Unidos da América. O que é que eles vão fazer? Uma luva robótica que vai ajudar os cegos a ver com as mãos. Porquê? Porque tem câmaras, tem sensores de temperatura, tem pequenos microfones, tem coisas assim a ouvir assim umas coisas. E pode ajudar as pessoas cegas a compreender melhor os mais diversos objetos que a rodeiam. E esta, Joaquim Pereira? Através das mãos, interiorizam. Hoje em dia. Isto não é para já, mas já estamos a visualizar o futuro. Interplanetários e essa coisa já ajudam muita coisa. E os cientistas, principalmente lá os asiáticos, são especialistas aqui em Inter. Ainda não há. É, o homem é o Yang Tao Shen, por isso deve ser chinês, pelo nome. E ainda não há data para o teste e comercialização disto, mas pode ser muito importante porque deverá ajudar as pessoas cegas a terem independência de pegar nas coisas e em manipulá-las sem correr qualquer risco. Não é, Carlos Bonaparte, tu não queres saber, sei. Mas... Eu não estou a imaginar. Oh menina, desculpa, posso vê-la? Posso conhecê-la? Anda cá! Ai, sim, com certeza! Deixa-me só para a minha luva! Exato! Não, mesmo assim, isto é. É como outro senhor idoso que era com as mãos que reconhecia os seios, a idade das mulheres com os seios. Não sei se recordam dessa situação. Eu lembro dessa piada. Bom, vamos ao insólito, porque para mim isto é uma coisa insólita. Não sei se souberam, nesta semana foi a maior lotaria de sempre, o prémio da maior. Eu vi isso. O maior prémio numa lotaria. Eu vi isso, mas fiquei sem saber a quantos saíram. Saíram a três pessoas nos Estados Unidos da América, só podia ser, porque a lotaria era lá, nacional, o chamado Powerball, a bola da força, I've got the power. Então cada um ganhou à volta de 500 milhões? Pois, o prémio total, se fosse uma pessoa. Era 1.300 milhões de euros. Não são 300 milhões de euros, nem. São 1.300 de euros. Dólares são 1.600. Ah. 1.300 milhões de euros. A pergunta que eu faço, e isto saiu a três pessoas, portanto deve ter dividido para cada um 400 e tal milhões. Mas se fosse 1.300. Carlos, o que é que tu fazias com esse dinheiro? Se é que sabes quanto é que é isso? Sei. Eu sei o que é que fazia não. Também. Ah, eu sei o que é que eu fazia. Eu fazia uma morte de arte. Não, fazia da morte uma obra de arte. Diga as frases em condições. Sim, e o Carlos, o que é que fazia? Olha, eu construí um complexo Pantano Web. Eu comprava um prédio, por exemplo, de 5 andares, mas com frente de traseiras. O piso de cima era o estúdio principal da Pantano Web. Os outros eram, por exemplo, poderiam ser estúdios secundários. Também teriam uma das casas, em vez de ser casa, era a minha pequena fábrica para digitalização de documentos e coisas do género. Cá em baixo, por exemplo, no resto do chão, podia ter cafés, por exemplo, para explorar o espaço, para aquilo também render, não é? E depois, uma das divisões também, ou duas das divisões, teriam pelo menos sempre quatro polícias lá. Dois deles de forças especiais. E eu pagava esta gente toda, sei que isso não chegaria, mas também daria, por exemplo, para eu poder ajudar em várias causas sociais, que eu pudesse, porque não até abrir mais canais para a Antena Web, pagar a mais gente, e, por exemplo, até, porque não, criar o meu próprio Bonaparte Futebol Clube, por exemplo, e poder contratar bons jogadores. Parece que ele também teria a sua parte rentável, não é? E portanto, eu por isso, ou seja, teria essas duas. Mas eu estou falando, mas sério, eu compraria e faria mesmo uma boa parte para o clube. Coitadinho, e o Joaquim Pereira, o que é que fazia? O que é que eu fazia? Se é que sabe. Olha, eu metia-me numa torre blindada para não me matarem. Muito bem. E um reafone. Uma coisa que eu fazia. Não, mas há também, uma coisa que eu fazia. Se tivesse, já não sei se seria dinheiro para isso, talvez não, mas se tivesse, há uma coisa que eu também gostava de fazer: uma viagem à Lua. Eu já nem de avião posso andar, quanto mais ir à Lua. Ah, isso vai-se lá do barco. Bom, a notícia desta semana também, publicada na quinta-feira, eu achei muito interessante para ouvir as vossas opiniões, sempre bem fundamentadas e bíblicas. Diz assim um texto: se é dos que costuma enviar mensagens pessoais no horário de trabalho, saiba que pode ter o mesmo destino que Bogdan Mihai Barbulescu, um romeno de 36 anos, que foi despedido. Porquê? Porque andou a mandar mensagens privadas com a namorada e com o irmão, num local de trabalho, em horário de trabalho e numa conta da empresa. Recorreu, protestou e tal, isto já aconteceu entre, não tenho aqui os anos, mas acho que foi entre 2004, 2007, 2008. Protestou, mas o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos deu razão à empresa. Isto aprovou... Isto tudo começou em 2006. Eu li em 2004, não sei quando é que ele começou, mas li... Ah, ele trabalhou lá e entre 2004. Depois usou uma conta do Yahoo. O caso começou em 2006. Ele é que trabalhou lá desde 2004 e depois usou a conta do Yahoo para... Pronto. O tribunal o que é que diz? O Europeu dos Direitos Humanos. Que não considera irrazoável, ou seja, considera plausível, razoável, possível, que um empregador verifique se os funcionários completam as suas tarefas profissionais durante o horário de trabalho. Por isso, quando a entidade, continuou o tribunal, quando a entidade foi até à conta do trabalhador Bogdan Mihail Barbulescu, foi lá ver as comunicações que ele tinha com os clientes. Até que no meio dessa pesquisa viu lá muitas vezes a irmã, dois nomes que não constava nas listas dos clientes, e viu que era a noiva na altura e o irmão. Seis dos juízes do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos deram razão à empresa. Houve um que ficou contra. Porquê? Era português. Ah! É o Pinto de Albuquerque que diz que as novas tecnologias... o Pinto de Albuquerque diz que as novas tecnologias tornam o bisbilhotar da vida privada mais fácil para o empregador e mais difícil de detectar para o empregado. E dizem que há um risco de ser agravado pela desigualdade conatural de relação de trabalho. Seja lá o que é que isto quer dizer. Mas está bem. Dizem que este há uma abordagem ao uso da internet num local de trabalho centrada nos direitos humanos. Não, devia haver, com regras claras, com regras transparentes. E dizem que aqui não foi o caso. O que eu vos pergunto é: o patrão tem direito a andar a ver as conversas privadas do seu funcionário, desde que essas conversas sejam num local de trabalho, com o computador de trabalho e à hora de trabalho? E lesem o trabalho, e lesem a empresa, porque... Há direito de... Além de estar no... tempo de trabalho, utilizar o material de trabalho, usar a conta do trabalho. Sim. Dá direito ao patrão de andar a ver as conversas. Olha, que é eu fui empregado toda a vida, nunca fui patrão. Mas, era bolas, eu tinha de cumprir com a minha coisa civil. Ia estar a rezar. Gostei da expressão coisa civil. Eu concordo perfeitamente com esta decisão que o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos tomou. Eu só não estaria de acordo se houvesse um pequeno detalhe, que era a conta ser pessoal. Mesmo assim, estavas a utilizar o computador de trabalho e na hora de trabalho. E as horas de trabalho que o patrão lhe estava a pagar. E ele em vez de estar a trabalhar... Estava a falar com o namorado. Estava a falar, não estava a trabalhar. Vamos lá ver. Há aqui uma diferença que é... Se o funcionário está a ter um bom desempenho no trabalho, se ele está a ter o desempenho esperado e até acima do esperado, ele não é obrigado... aprender-se, já, por exemplo, sei lá que eu digo, não, eu preciso que faça estas montagens todas até às 6 da tarde, eu não acabo às 4, mas fica aqui até às 6. Se eu não tenho trabalho para lhe dar, ou tenho menos coisas para lhe dar, ou o que é que eu vou fazer? Olha, não podes fazer nada. Ou se isto faz-te bem e tal, olha, vou trabalhando, vou escrevendo, e vai. E, porque há pessoas que até conseguem trabalhar melhor se tiver um ritmo, se tiver uma pressão menor. Isto é verdade, desde que seja tudo comedido. Agora, assim, com a conta da empresa, realmente, não. Abre um outro e-mail, abre um outro gerenciador, a sua conta pessoal, e É o que eu acho. Eu acho que. Embora eu acho que é assim. A partir do momento que o cliente, que o funcionário esteja a lesar o seu trabalho, aí sim. A questão que ele está a levantar é. Uma coisa é estas conversas pessoais interferirem com o que, com as tarefas que têm para aquele dia. Outra coisa é haver conversas pessoais já depois das tarefas estarem concluídas. Ou seja, está no posto de trabalho a fazer nada ou está. Exato. Ou a pessoa saber, sei lá, que com relativa calma consegue fazer todo aquele trabalho e que até às vezes há uma conversa ou outra e não prejudica propriamente o seu trabalho. Eu lembro, por exemplo, o meu pai trabalha. Ele já chegou a falar comigo ao telefone várias vezes. Só que nunca prejudicou o trabalho dele, porque ele sabe quando é que pode e quando é que não pode falar. Pronto. Isto de ter as conversas privadas, não venham dizer que as pessoas, quando estão nas empresas, nunca atendem o telemóvel se ligar a mãe ou o filho. Atendem. Estão a tratar de coisas privadas lá na empresa. Não é escrito, mas estão a utilizar o telemóvel para isso. É complicado. Eu acho que aqui, nenhum de nós esteve lá no caso, mas este burlalesco, já não sei o nome dele, deve ter afetado o seu trabalho, as suas tarefas, em vez de estar a trabalhar, estava nas comas. Sim, nesse aspecto, e para o tribunal dar razão, deve ter acontecido isso. Agora sim, é o que eu digo, ter aqui sempre em conta esta diferença de que a conta que ele estava a utilizar era uma conta da empresa. Da empresa, da Yahoo. Se fosse uma conta pessoal, eu pessoalmente já não estaria. Estaria a favor do seu despedimento se não tivesse a cumprir com aquilo que era suposto, mas não estaria de acordo com o entrar na conta pessoal, aí já não seria ético. Agora, entrar na conta da empresa, se a conta da empresa, lógico que a empresa tem a tutela daquela conta. Eu não faço isso aqui com os colegas da Antena Web. Só à parte. Nós estamos à parte. E o bom na parte aqui. Que é? Será que ele, apesar dessas coisas todas, era realmente um empregado exemplar ou era um... Não, tu, o caso, estás aqui. Mas o facto de, sim senhor, atender uma chamada para lá, para aqui, para lá, no telemóvel dele ou nas coisas dele, tudo bem. Mas também poderia muito bem estar a interferir no trabalho dele e, por conseguinte, não estava a cumprir a sua obrigação. É isso que nós não sabemos. É isso que nós não sabemos. Eu aqui não faço... Eu conheço uma rádio, não vou estar aqui a citar agora aqui em ON para um tempo, mas eu conheço uma rádio, FM mesmo, uma rádio que paga os seus funcionários, etc. Que tinha um programinha, espécie de Time Viewer, que tu conheces. Não? É um programinha que permite ver... Time Viewer. Ou seja, permite ver... por exemplo, o Nuno está lá em casa, entra no meu computador e consegue mexer no meu computador, consegue ver. Eu estou em casa dele e mexo no computador dele que está aqui em casa. Mexo à distância. Pronto, eu sei. E básico, ou então, se quiser, pode não mexer, pode apenas ter apenas ver. Sim. Ou programinhas que registram os dados todos, os passos todos que a pessoa dá. E isso aí eu já não estava de acordo. Independentemente do funcionário ser bom ou mau, havia essa monitorização. Aí eu já acho errado. Ou isso, ou por exemplo, eu aqui não. Há colegas aqui que têm a conta da Antena Web, ou seja, o meu arroba antenaweb.info, e eu nunca faço nenhuma visualização porque tenho confiança nos colegas e porque tenho feito o meu trabalho. Mas a Antena Web, eu toda a direção da Antena Web, enquanto tutela do projeto, não é? Tem também a tutela sobre todas as coisas que estão associadas a ela. O número de telemóvel, as chamadas e mensagens que são feitas e recebidas a partir do telemóvel da empresa, neste caso, da Antena Web. Portanto, se alguém tiver algum telemóvel que seja, por exemplo, para a Antena Web e ter a fazer chamadas pessoais, eu tenho toda a legitimidade de chamar a atenção e dizer: olha, vá lá, isto é da empresa, este telefone é para a empresa. Queres o teu telefone, compras o teu, utilizas o teu dinheiro, utilizas o teu cartão, utilizas os teus números, etc. Esta é a empresa. Se a pessoa não acata as ordens, rua. Eu acho que muito bem. Eu também. A segunda e última frase da semana pertence a Eddie Redmayne, que estes dois não conhecem, porque são pessoas que não ligam ao cinema. Porque estava associado ao Netflix. No ano passado ganhou o prémio de melhor ator, quer nos Globos de Ouro, quer nos Oscars, com o filme A Teoria de Tudo, The Theory of Everything, que fala... Agora vocês têm que me ajudar. que é aquele Stephen Hawking, aquele que tem um problema, que está sempre na cadeira rolada. É Stephen Hawking, não é? Já sei. Que ele representa o Stephen Hawking. Foi ele, agora já estou não a ver. Passado fez o filme. Já passado não, em 2014. Vi umas imagens. Sim, e ele fez muito ele bem o filme. Aliás, esse para mim é o melhor ator que anda aí. É britânico. Tinha de ser. Esse é Eddie Redmayne, que este ano também está nomeado para o melhor ator, e teve nos Globos de Ouro também, com o filme The Danish Girl, a rapariga dinamarquesa. Mas o Eddie Redmayne disse um dia destes, esta semana: tentei mudar para um simples telemóvel em vez de um smartphone. Smartphone, telemóvel esperto, portanto dá para ir à internet, essas coisas. Foi uma reação ao estar permanentemente ao iPhone. Dava por mim a estar sempre ligado às custas de viver o momento. Isto é a frase do Eddie Redmayne, que teve a contar numa entrevista ao jornal The Independent, que, como estava sempre na internet e a ver os mails no telemóvel, deixou esse telemóvel, tentou deixar para voltar a um telemóvel que dá para fazer o básico, chamadas e mandar mensagens. Mas não correu muito bem, porque acabou por substituir este tal iPhone por um computador. Até foi por uma coisa maior. E ele não conseguiu ter uma relação, uma vida longe das internets no telemóvel. É assim que estamos. Olha, isto é só um exemplo dos milhões que deve haver no mundo. Eu também também não consigo. Pois, sim. E eles a querer deixarem, aliás, nós três, e entre nós três não há muito esse exemplo, as pessoas a quererem deixar o vício de tchuc para um telemóvel normal, não conseguem. Aliás, me dizem, mas por que é que tu não tens um iPhone? Numa casa até seria bom, porque estes dispositivos já permitem a leitura de ecrã, portanto, etc, até é bom e não sei quando. Mas eu não quero, com aquilo que eu digo, eu quando saio do computador, saio da tecnologia. Sim. O telemóvel que eu tenho, o telemóvel 2016, que nem sequer suporta o leitor de ecrã, dá para fazer e receber chamadas. É isso que me interessa. Ou seja, eu próprio defini esse limite. Sei lá, eu não quero estar, por exemplo, já há familiares meus, uma das quais com quem eu vivo, de vez em quando são 2 da manhã, uma lá está o telemóvel, a tocar para dizer que a notificação no Facebook. Doentes, é o que eu digo. Então tu não acordas? Não, nem por ela. Mas pronto, mas para todos os efeitos não toca. De vez em quando, não é? É doença do século, para já. Para mim, felizmente, sou sadio. Para a maioria das pessoas. Sou sadio, que não tenho nada. Esse vírus não entrou em mim. Eu também na semana passada era sadino, mas o Sporting ganhou. Vamos ao último tópico, que são as efemérides. Já bem, depois de meia dúzia deles, ainda não passou cá a efeméride, vai passar agora. Todas elas relativas à sexta-feira, dia 15 de janeiro, e vamos saber o que é. Não é, Joaquim Pereira? É, sim, senhor. Ora bem, no dia 10 de janeiro... 15! Eu acabei de dizer que é 15, até tenho que meter os óculos, caraças. Dia 15... Eu acabei de dizer tudo relativo ao dia 15, e pronto, dia 10, tivemos o David Bowie a morrer. É o que faz as tecnologias. As tecnologias. Dia 15... Em 1432 nasceu o nosso reizinho Dom Afonso V, reizinho. O africano. É que não diz, mas eu sei. Mas sabe, computador, é, nesse mesmo dia do ano de 1845, o senhor Franz Liszt. Não, antes, não, também. O senhor Franz Liszt foi um senhor na música dita clássica, compositor, pianista, etc, etc. Veio a Lisboa, onde permaneceu até 25 de fevereiro, para vários recitais. E naquele tempo Portugal era vida, cultura. Agora, em plena Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, quase no fim, em 1944, no dia 15, fez agora não sei quantos anos. 71. 70. 72. Ah, estava a ver se vocês não sabiam. Foi inaugurado, isto para quem é daqui do Norte, que Porto e Gaia devem conhecer. E Matosinhos. E Lessa da Palmeira. Paris. Não. Foi inaugurado o mercado de Foz. E tenho dito. A maneira que você disse, Franz Fritz chega a Lisboa, fez lembrar, vai a Lisboa ver a coisa que se dá com. Mas ainda 15 de janeiro, também eu tenho uma efeméride, por acaso não sabia que o Joaquim também ia trazer. porque nesta sexta-feira fez precisamente 15 anos. No dia 15 foi criada a Wikipédia. Para quem não usa os computadores, não quer saber. Mas até o Joaquim Pereira, que está longe destes assuntos, neste tem que estar dentro. Porque já muitas vezes em emissões de conversas aleatórias, quando vamos aqui ver a definição ou a biografia de uma personagem, é sempre neste site que entramos, neste local que entramos, a Wikipédia, que já fez 15 anos. É isso que eu tenho de comprar. É uma enciclopédia na internet. Aliás, está aqui a explicação para quem gosta disso, como o Joaquim Pereira. Foi uma fusão das palavras Wiki e enciclopédia. Wiki tem origem no Havaí, bem longe daqui, e quer dizer rápido. Wiki. A pédia, sabe que é grego e quer dizer consulta. Portanto, uma consulta rápida. Ortopédia. Exato. Rápida consulta. Só assim umas três curiosidades. Há 5 milhões de artigos em inglês nesta página. Em inglês, na língua inglesa. A segunda língua que é lá mais representada, qual é, Carlos? Estou assim a lançar um quem quer ser milionário. Qual é que achas que é assim, não, em inglês? Ah, sou francês. Sueco. É sueco? Exatamente. Uau. Pouco mais de 2 milhões. A seguir ao alemão, sem surpresas, quase 2 milhões. Em português há mais de 893 mil artigos. Há 30 terabytes que a Wikipédia ocupa. Isto é uma medida do computador. É muita coisa. 30 terabytes é muita coisa. E se esta enciclopédia fosse impressa, saísse em papel, teria que ter, numa média de 7.471 volumes, não sei quantas páginas em cada um, e custaria somente 460 mil euros. Que é uma coisa muito... Isso descartando já todo o valor histórico, não é? Exato. Isso é que é uma coisa que... Já agora acrescentando... Lá está pela minha curiosidade. Eu ando sempre com os catrapaços. Ah, isto não, o Wikipedia. Você, se tivesse computador e o Wikipedia, você passava lá os dias, porque lá tem tudo. Em inglês, em francês, espanhol, português. Já agora, só dizer que a Wikipedia tem mais ou menos 600 artigos em mirandês. E no dia 15 de janeiro de 2016, era o 7º site mais visitado do mundo. E no início, no primeiro mês de vida, tinha 600 artigos. Hoje tem 37 milhões. Ah! É o quádruplo da população portuguesa. Há artigos online. Mas como eu dizia, era o 7º site mais visitado do mundo. No dia 17 de janeiro de 2016, pela primeira vez desde que existe, o site www.antenaweb.info subiu acima do posto 14.700.000. Isto é, neste momento, o nosso site, segundo os últimos dados que nós temos, é o número 14.682.705 num ranking, ou seja, numa tabela classificativa que engloba mais de 978 milhões de sites. Isto quer dizer que em 100 estamos em 15º, por dizer assim. O que eu acho que é um resultado... Muito... Muito bom. Abonatório. Não é nada, vocês... Quantos sites é que estão lá que não são atualizados, que não são escritos? Isso são milhões deles lá. Eu não dou importância a isso, porque sei como é que aquilo funciona, porque eu próprio no site onde trabalhei sabia que já estávamos lá nessas contas e quantos milhões é que... Ou continuam online, mas não são mexidos há um ano, há dois, há cinco, por isso isso não conta. Quer dizer, conta a conta, mas é muito... Não é fiável. Claro que o problema da Wikipédia é a preguiça dos estudantes... Que não há, agora já não há bibliotecas, não é? Vai todo lá, o que tiver na Wikipédia, o que tiver ali na enciclopédia online, é o que se mete nos trabalhos e está feito. Está aqui um professor a avisar isto, mas nós já estamos com um programa longo, mais de 40 minutos, sei, 3 quartos de hora. Vamos embora, Joaquim Pereira e Carlos Barroparte, ou ficamos aqui até a sair o horário de... Muito boa tarde. Está pronto, ficamos. Com chuva. Exatamente. Para a semana, não te esqueçam de votar, vamos ter programa no dia das eleições. É verdade.